africano. Sempre foi um território misterioso, inexplorado e riquíssimo. Há muitos anos atrás, desbravadores, fascinados pelas possíveis riquezas que poderiam encontrar, entraram pelas perigosíssimas selvas da África. O fascínio dos tesouros impulsionava aqueles homens. Eles queriam encontrar pedras preciosas, veios de ouro e, quem sabe, diamantes. E aqueles colonizadores estavam justamente explorando a África do Sul, território que mais tarde se tornaria o principal centro mundial de diamantes. Mas eles não sabiam disso. Eles estavam chegando ali, arriscando tudo. Foi quando eles abriram uma clareira e viram uma praia e não acreditaram no que viam. Era incrível! Diamantes espalhados pelas areias da praia, como se fossem conchas. E entre tantas pedras à superfície da areia, eles viram algo tremendo, inacreditável. Diziam: não é possível, nunca vimos nada igual, é tremendo. Eles encontraram o maior diamante do mundo. Ficaram tão impressionados com aquele tesouro que resolveram mandar a pedra imensa para um lapidador de renome de Amsterdã, uma cidade da Holanda que tem tradição em lapidação de diamantes. E entregaram aquela pedra bruta enorme ao melhor lapidador de Amsterdã e disseram: queremos presentear o rei da Inglaterra. Queremos dar ao rei da Inglaterra para que ele coloque na sua coroa este magnífico diamante. Por favor, trabalhe nesta pedra. E aquele lapidador, impressionado com o tamanho da pedra, nunca tinha visto nada igual em toda a sua vida, e passou a estudar aquela pedra bruta, preciosíssima, única, inigualável. E a examinava com um lente e verificava o seu brilho interno. E estudou a pedra durante muitos dias, mas não fazia nada, apenas estudava aquela pedra. E ele sabia que aquela pedra seria colocada na coroa do rei da Inglaterra, e ele precisaria lapidá-la. E durante dias e dias, inclusive noites, atentamente examinava a pedra e não fazia absolutamente nada. Mas um dia, aquele lapidador, satisfeito com o estudo que tinha feito, conhecendo a estrutura interior daquela pedra, conhecendo profundamente todos os seus brilhos interiores, tudo o que estava oculto, o lapidador pegou a sua ferramenta e deu um golpe na pedra. Um golpe certeiro, um único golpe, e a pedra se abriu. Alguém que estivesse assistindo aquilo e não conhecesse o ofício do lapidador iria dizer: que absurdo! Partiu ao meio uma pedra tão valiosa! Mas o lapidador sabia perfeitamente o que estava fazendo. Ele viu internamente as cristalizações e as linhas de corte do diamante que, se bem exploradas, dariam efeitos belíssimos e brilho intenso à joia final. E foi exatamente isso que aconteceu. Parecia que toda aquela luz estava aprisionada dentro da pedra. Depois daquele golpe certeiro, quando a pedra se abriu, o ambiente se iluminou e a pedra resplandecia. E o lapidador, satisfeito então, ofereceu aos colonizadores a joia lapidada, que foi enviada ao rei da Inglaterra e colocada na sua coroa. E na próxima aparição do rei, quando ele surgiu diante dos seus súditos, todos ficaram admirados com o brilho intenso que saía da sua coroa. O que será que estava brilhando tanto daquele jeito numa época em que não existiam lâmpadas, em que ainda não havia energia elétrica, nem havia laser, nada disso? Que brilho era aquele? Era pedra preciosa, o maior diamante do universo, perfeitamente trabalhado pelo bom lapidador. E o rei ostentava sua coroa com muito mais orgulho agora, não por causa do ouro ou por causa das outras pedras, mas pela pedra principal, o diamante que tinha sido incrustado no centro da sua coroa. E a coroa estava muito mais valorizada agora, e o rei se sentia muito mais rei, feliz e realizado com aquele belíssimo diamante, com aquela belíssima pedra preciosa que tinha um brilho inigualável. Pois escute muito bem agora. Você é esta pedra bruta, esta joia preciosa, inigualável, única em todo o universo. Deus e todos os seus anjos, quando te viu, exclamou: que coisa linda, só precisa ser trabalhada. E Deus te examinou interiormente durante muito tempo, estudou o teu interior, e depois de algum tempo deu um golpe. E quem não conhece o ofício de Deus ficou admirado, dizendo: coitado, coitada, que golpe terrível! Mas logo após o golpe que Deus deu na sua vida, aquele único golpe, a luz estava aprisionada dentro de você. O seu brilho interior resplandeceu. E todos, desde então, estão admirados com o teu brilho. Você é esta pedra preciosa. Veja que foi exatamente assim que o bom lapidador, nosso Deus e Senhor, fez com Jesus Cristo. Ferido, golpeado, pendurado no madeiro, o seu corpo mortal abatido. Alguém disse: coitadinho de Jesus, morreu na cruz. Mas foi depois da sua morte, depois daquele golpe terrível, que a sua sepultura se abriu sozinha e um brilho resplandecente, inigualável, surgiu naquele cemitério. Jesus Cristo ressuscitou, cheio de graça, de glória e verdade, e até hoje resplandece em todo o universo. Saiba que Deus te encontrou e Deus te lapidou. Sim, Ele é o grande lapidador, o único que pode dar o golpe certeiro que valoriza o seu brilho. Deus te encontrou, e o Evangelho diz que você é pedra do edifício de Deus, mas diz também que você é pedra preciosa da coroa do grande Rei Jesus, e que um dia o Senhor Jesus, o grande Rei, vai ostentar você na sua coroa preciosa. e o Rei dos Reis, o grande Rei Jesus, estará satisfeito diante de todos os seus súditos, mostrando não apenas a sua coroa, que é preciosíssima, mas feliz principalmente por esta pedra maravilhosa que Deus transformou a sua vida e que muitas e muitas vezes você não entende o que está acontecendo. Você chega a reclamar pelos golpes que recebe e não vê que é a mão de Deus te lapidando. Saiba, Deus conhece o teu interior. Nada está acontecendo por acaso. Não se deixe abater por nada. Você está sendo lapidado, lapidada, para ser incrustado na coroa do grande Rei Jesus. Acredite, nada está acontecendo por acaso. Você está nas mãos do grande lapidador, que é Deus. Ele te estudou muito e Ele resolveu fazer da sua vida uma das joias mais preciosas do universo, porque você está sendo preparado, preparada para ser colocado na coroa gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.